FUBU G. Sempre que me queria divertir, eu e os meus sons temos sempre o coco a partir. Andavas fora de casa, tempo de escola era um abraço. Aquelas saídas ao sábado ou ao domingo acabou, tudo desabou, nós mal falamos. Então agora mal e porcamente falamos. Passávamos horas a construir leve, viraste labrego, dias sem apareceres em casa. Deixei de conhecer a pessoa que eras, puseras o casamento em risco. Eu já comia aquele arroz de marisco, mas que bom petisco. Agora és quem? Todo o mal que me fizeste, tudo ficou agreste. Obtiveste o teu azar, esta fica mais uma para o livro. Sabes, assumi os teus erros, foi preciso ser descoberto tudo. Tenho saudades do escudo, quando era criança achava que eras macaco. Você és peludo, antes disto podias ter sido esperto. Tiravas as tuas confianças a limpo, agora parece que estou no deserto. Em concreto levei um aperto no coração, não vai ser fácil a mãe superar. Quase que está a desesperar, ela que passava horas a esperar por ti. Aqui e em qualquer lugar, eras o mundo dela. Deixaste-o dentro de uma cela, ela achava-se uma Cinderela. Agora sim, pensa se a deixarei de falar ou não. Quando quiseres voltar, talvez seja tarde demais.